Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra. Para você que está ouvindo esse programa pela primeira vez, esse modelo é para lançar algum assunto um pouco mais rápido. As leituras de e-mails, comentários e erros de gravação ficam para o episódio principal. Inclusive, deixo o convite para que você conheça os nossos outros episódios e participe conosco em nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir o nosso conteúdo com seus feedbacks. O nosso site é www.vcnatrilha.com.br e o nosso e-mail é natrilhapc@gmail.com. E esse episódio de hoje é o seguinte: eu convidei o Douglas Ganso e o Wesley Zop lá do podcast Chorume para participarem da leitura de e-mails do episódio 17, que inclusive estará linkado nessa publicação, e naquele episódio nós falamos sobre culinária mateira. Só que só a gravação da leitura de e-mails ficou com aproximadamente uma hora de duração, e praticamente seria impossível lançar todo esse tempo naquele episódio. E então, depois de muitos cortes, eu consegui publicar aquele programa. Porém, alguns ouvintes lá do Chorume me questionaram se não tinha como publicar essa leitura sem cortes. Depois de inúmeras insistências, eu estou publicando. Eu não sei se eles convocaram toda a audiência deles, ou se eles colocaram meu número na porta de algum banheiro público, enfim. O ponto é que eu não tive paz. Vários ouvintes, eu acredito que todos da audiência deles ficaram insistindo, mas agora tá aí, está publicado. Então, eu só peço agora aos chorumosos Wesley Zop, Gabriel Asbar e Douglas Ganso, que estão de férias, inclusive, né? Que peçam a todos os seus 3 ouvintes para baixar esse episódio e parar de me pedir a gravação, beleza? Vocês perceberão que esse episódio não tem uma hora de duração, mas é que eu precisei fazer alguns cortes para deixar a conversa mais dinâmica, ok? Um grande abraço, aguardo seu contato e até a próxima! Manda o filme aí, né? O cara com e-mail bom já recebeu a parada aí, né? Mas, ó, muito e-mail hoje, acho que bom é spam, que vai direto pra lixeira dos outros. Ah, não, eu programei o seu pra ir pra lixeira, não foi... É, porque não chega nada aí, né, cara? Tô falando de você, doutor, pra pessoas que vale a pena mandar e-mail. Pessoas que você se importa, né? Sim. Meus amigos. Já de antemão, quero agradecer aí esse tempinho que vocês estão reservando pra fazer essa gravação com a gente aqui. Embora esteja gravando, isso não vai pro ar. É só ressaltar as palavras que eu fiz do último e-mail aí, que curti muito o trabalho também. Esse humor escrachado aí e ácido, porém não ofensivo, né, me cativou. Porque eu resolvi fazer maratona de todos, cara. Pô, oh, chorei agora. Fale mais, fale mais. Você tá vestindo quem? Ô, Zop, eu fui na médica hoje, cara. Aí ela tava. Eu tava fazendo um e-mail de feedback pra vocês na sala de espera, né? Ela me chamou. Aí começou a fazer as perguntas, né? Você fuma? Você bebe? Você já quebrou algum osso? Tá tomando algum remédio e tal? Tem alguma deficiência? Aí na hora eu pensei, só mental. Mas pensou alto, né? É, eu comecei a rir, cara, e ela lá, séria, tipo, tá indo de quê? Tô fazendo meu trabalho aqui. É, aí eu tive que conter o riso lá, mas mesmo com o lábio no osso, falei, ah, não tem nenhuma deficiência, não. Eu imagino você, ela fazendo essa pergunta, você apoiado no ombro dela, cascando o bico. Daí senta de volta, não tem nenhuma. Eu acho que lá na observação dela deve ter colocado uma ressalva, né? Disse que não, mas possivelmente sim. Quando é assim, você fala assim, eu não tenho nenhuma deficiência e uso meias brancas. Pessoas levam mais a sério. Eu tenho uma situação parecida, mas quando eu fui doar sangue a primeira vez... Não sei se a gente quer ouvir. Não. Mas vamos ouvir, porra. Deixa então conta. Deixa no mudo aí. Qualquer coisa. A gente tá agressivo, cara. Então, daí, na hora que você vai doar sangue, né? Antes de ter aquela entrevista, a mulher pergunta, mas e aí, você é gay? Você, não, né? Mas já teve alguma relação homossexual? Já fez sexo com as pessoas do mesmo sexo? Não, pô, mas parece que ela não tava acreditando, tá ligado? Ela vai tentando fazer pegadinha, né? Eles vão mudando as perguntas pra poder ver se te pega de alguma forma, né, cara? Mas pra sacanear, eu fui com um colega meu, né? E daí ele perguntou depois, ah, perguntou se era gay? Eu falei, eu não perguntou, não. Como assim? Não perguntou? Ele falou, deve ter desconfiado de vocês, tem meio jeito, né? Eu já falei desse seu jeito. Para de vestir esse shortinho, né? Por isso. Já falei. Então, vamos lá, né? O que a gente consegue fazer aí? Vamos lá. Peço um salve lá pra galera do Telegram. Aqui já tem um salve aqui, hein? É, você vai mandar pra senhora, pra Ciene. Ele fica bravo, tá? Então vamos lembrar de falar, senhora, hein? Você também tá no grupo lá do Na Trilha, ou Zop? No grupo do Telegram Na Trilha? Ah, sim, tô sim. Deixa eu até conferir aqui, porque vai que vocês me excluíram. Não, peraí, eu não tô não, eu só tô... Não tô não, cara. Não tá? Olha só, beleza, cara, beleza. A sua mulher participa do Na Trilha também? Cara, ela de vez em quando participa sim, mas ela não se considera uma podcaster não, entendeu? Ela... Eu meio que obrigo a ela, entendeu? É, sem gravar você fala isso. Depois gravando você fala, não, ela é uma podcaster fenomenal e tal. Ah, deixa eu perguntar uma coisa, Doug. Quem é que edita? É você ou Wesley? É, o Arnaldo. Por que você salvou com um negócio com 250 megas de tamanho? Porque a gente é bruto, né? Quem reclamou comigo foi a senhora. Mas um monte de gente reclama, mas eu penso assim, a gente puta se esforça pra fazer um sonzinho mais ou menos, né? Vai exportar em 30 kbps, né? Tricô de paz? Paternidade. Você não sabe o que é isso, você não assume filho, rapaz. Não é que eu não, mas queria ver como que é. Que tá bom, não vou escutar nada. Como que é assumir um filho, queria saber. É diferente, né? Você vai assumir criança. Não sei se a gente tem obrigação de assumir todos, entendeu? Não. É, o Douglas é preso a questão de ética e tal, sei lá. Beleza, então, vamos lá. Muito bem, ouvintes, estamos aí de volta com a nossa leitura de e-mails, feedbacks. E hoje, como a Lúcia não está presente, não sei se isso foi bom ou ruim para ela, trouxe aqui dois camaradas, amigões meus aí, recente, que vão me ajudar nessa tarefa aí difícil que vai ser de apresentar essa leitura de e-mails hoje. O primeiro deles é o Wesley Zop. Se apresente aí, por favor. Olá, pessoal, sou lá do Chorume. Espero que vocês não entrem lá, já que vocês são umas pessoas esportistas que acompanham Na Trilha. E em segundo lugar, mas não menos importante, Douglas Ganso. Olá, obrigado aí pelo convite. Infelizmente, tenho que dividir essa mesa aí com Wesley Zop, que é um cara demente, todo mundo sabe. E sou também do Chorume, lá no chorume.com.br, Chorume com X. E vamos aí. X de xixo, né? Sim, X de xixo e de x*** também. Nossa! Eu disse chova, pra quem me entendeu. Ah, sim. Eu entendi outra coisa. Ok. Desculpa, edita aí. Tá bom, vai lá. O editor tem que ter trabalho também, né? Bom, primeiramente falando aí das nossas formas de contato. Wesley Zop, você consegue falar o nosso site? Eu consigo. Então, por favor, diga o nosso site, Wesley Zop. É o www.vocenatrilha.com.br. Não é você, é VC. Não. Eu sou dessa internet, né? Eu já leio você ali. É, beleza. É vcnatrilha.com.br. Isso aí. Tem lá também o nosso grupo no Telegram, que eu vou colocar nessa postagem. O nosso Twitter, Facebook, Instagram, @natrilhapc. Já de antemão, agradecer também aí a nossa primeira e até agora única madrinha, Dayana Almeida, que é lá do GNH Podcast. Mas fala a verdade, quem não contribuir vai para o inferno. Pode falar, cara. O inferno, ou seja, vai acabar indo lá no Chorume, né? Quem dera lá tivesse bom a ponto de ser chamado de inferno, assim. Ah, que isso, cara. Olha só, também agradecer aos ouvintes que estão compartilhando no Facebook. Ô Douglas, quem foram as pessoas que compartilharam? Tivemos o primeiro aqui, Peda Trilhos. O Petros Davi. Tem o Turcast. O Eduardo Rangel. A Carolina Faustini, não fale nada dela, porque é a minha esposa. E tem o Raul Lucena, não sei quem que é esse cara. É o Pino do podcast Los Ticos. Ah, então fala Pino, né, pô? É o Pino Delícia. Pino Delícia. Ele tá sempre comentando e tá sempre participando, cobrando nossos episódios aí, então... O que é uma... devo falar que é uma mentira, né? Que o Pino é gordo pra caramba, compartilhando coisa de um podcast de esporte. Não sei se tá certo isso aí, mas tudo bem. É, eu acho que é uma autoafirmação, né? Eu vou fazer, né? Quem sabe, né? Não, mas é igual a gente assistir jogo de futebol. A gente não joga bola, mas... Fica com água na boca, fica com água na boca. Não, não era bem isso que eu tava falando. Vamos lá. Comentar também, relembrar os nossos ouvintes que o Na Trilha aí tá perto de completar um ano de lançamento, né? Vai ter aí um especial que tá para ser lançado. Até agora ninguém se pronunciou ainda, e se chegar algum comentário, se chegar alguma informação, porque o que que eu fiz no episódio passado, o Douglas? Eu perguntei para os nossos ouvintes se algum deles sabe o dia exato que foi ao ar o primeiro programa do Na Trilha. Mas não é só olhar no site? Não, tentou. Ah. Aí vai ter que exigir um poder investigativativo aí do ouvinte. Isso é legal, hein? Tem toda uma história aí. Então ele foi lançado em uma data, e daí nosso site saiu em outra, e o feed foi em outra. Então quem acertar de fato a data exata que foi ao ar o primeiro programa do Na Trilha vai ganhar uma participação com a gente aqui. Oh, que eu não sei se esse vale muita coisa, né? Porque até agora ninguém mandou. Talvez as pessoas até saibam, mas daí não quiseram participar. Daí não é tão interessante. Né? Sim, pode ser. Não, mas você sabe qual que foi a data? Eu sei. Qual foi? Mas você é ridículo. Sei lá. Teve um pi. Vai que ele deixa escapar. Dia 22 de setembro de 2015. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O que que esse episódio especial, o que que o ouvinte pode esperar desse episódio especial aí? O que que vocês estão planejando? Cara, basicamente nós vamos contar a história de como que surgiu o nosso programa, com participação de algumas pessoas que foram fundamentais pro desenvolvimento do nosso programa. E coincidentemente, e já é coincidência mesmo, quase 2 meses que eu tô nesse trabalho aí de montar o programa e tal, por ser um episódio especial, e eu ouvi o Choro Mosca, é quase a mesma coisa. Ah, sim. Só que com não tanto glamour, né? Porque o Choro Mosca... Nada, cara. Lá vocês contaram a história de vocês, que eu achei fantástica. E tudo bem que o especial do Na Trilha vai ter participação de algumas outras pessoas. Sim. Mas nós vamos também contar a nossa história. Ou seja, eu achei que ia ser o diferentão fazer um negócio diferente, mas não, né? Eu entendi sua indireta. Chamou gente de egoísta, né? Não chamou ninguém, não convidou ninguém. Não, mas não, a gente chamou, só que ninguém quis ir. Isso é diferente. Não, aquela sua tia muda participou, Wesley, não foi? Ah, ela foi, mas no dia ela tava alcoolizada, não... não conseguiu se expressar. Ou seja, ela tava fazendo sinais de Libras, né? E não conseguiu sair no som. Como de costume, a gente... O que eu vou falar? Ah, deixa eu perguntar uma outra coisa. Sai quando esse episódio especial aí? Em menos de um mês. Por quê? Não, eu quero que o ouvinte saiba quando vai sair, pô. Daqui 5 dias... O cara chega no podcast dos outros com essa prometer as coisas. Oh, mas vai ser... Você que é um cara esportista, vocês têm uma alimentação regrada, certo? Eu não. Os esportistas em geral, né? Inclusive nesse episódio que vai sair, o Wesley, que tem essa gravação, nós vamos falar de cozinha mateira, que é justamente a arte de cozinhar no mato. Ah, pô, isso é legal, hein? Tá vendo? Não, porque eu ia falar, a banana é uma coisa que faz com que a gente não tenha cãibras numa trilha, no caso, né? Se você comer, como? Não, se você ingeri-la... Do modo correto, do modo... Como? Do modo cristão okay. E puritano. Uh-huh. Então, seria legal se tivesse um dia da banana, não seria? Um dia da banana? É, eu acho que seria legal. Será que existe esse feriado, dia da banana? Uai, o Brasil já é a República das Bananas, né? Então... Você poderia lançar esse dia... Como um dia de alimentação para quem vai fazer trilha, sei lá. Fica a sugestão aí pro Congresso Nacional adotar o dia da banana, né? Sim. Fica a sugestão e a mensagem subliminar, né? Mas posso falar que o Wesley falou que atleta tem alimentação regrada? Muito pelo contrário, os grandes atletas, os caras ingerem muita comida, né, cara? Os caras queimam muita massa. Exato. Sim, mas eles têm alimentação regrada pra queimar muita massa. Ah, se f***. Ué? Eu não tô te entendendo. E outra coisa, 22 de setembro é o dia da banana. Ah, que coincidência. 22 de setembro, né? Tá, eu juro pra você, tô olhando aqui. Nossa, aonde? Que coincidência, bem no dia que eu falei. Você é ridículo, Wesley. 22 de setembro, cara. Ué, por quê? Ficou um easter egg aí, pô. Olha só. Fica a mensagem subliminar, conforme eu disse. Dia da banana, tá vendo? Você foi olhar o que era dia 22 de setembro, né, seu miserável? Isso é ridículo, velho. Tô demente. Assim começa a primavera, eu penso. Sim. Como é de costume nosso e de praxe, nós vamos agradecer aí aos ouvintes que pediram um salve também lá no grupo Telegram, Wesley. Quem foram as pessoas? Foi o Thiago Queiroz, do Tricô de Paz. O Rogério Miranda. O Rafael Henrique, lá do Trova na Taverna. Deixa eu ver se teve mais alguém. Não, eu mandei também, pô. Pô, mas você já tá aqui, seu animal. Ah, então tá. Carente, né? Quer um abraço? Vem cá, sai do meu colo. Eu te dou um abraço. No Instagram não teve ninguém. Ah, o Douglas, faz o convite aí pra galera participar do nosso grupo do Telegram. O que acontece lá? Então, eu gostaria de fazer um convite aqui aos ouvintes, posso? Pode. Vai, vai. É, que eles tivessem aí, se eles pudessem falar 5 minutos, tirar 5 minutos do seu dia, pra quê? Pra entrar lá no grupo do Telegram, na trilha. Pois lá o pessoal interage com o grupo, é, dá uma sugestão, dá dica, fala sobre próximos programas, essas coisas. É, ou até mesmo a gente faz uma extensão do que foi no programa, né, no episódio lançado. Sim, mas sim. Qual é o link? Eu vou deixar na postagem desse programa. Ah, isso. Não dá pra falar de cara assim. Quem sabe eu entro, né, porque vocês me tiraram de lá. Eu não tirei você, cara. Tá onde? Você tá maluco? Você fica querendo pôr pornografia de idosas lá também, mas é só... Pessoas com quem eu estudei, cara, desculpa. Estudou na infância, né? Enquanto você já era velho. Sim, eu... Na infância delas. É, ele abusou delas quando ele era velho. Caraca, velho. Eu tava com a intenção de lançar amanhã esse programa, mas essa edição aqui vai demorar um bocado, hein? Você dá conta, cara. Pera aí que minha mulher precisa vir me dar uma bronca. Oi, a janta tá pronta? Vem cá, faz favor. Ó. Agora? Ah, tá. Não vai jantar aqui, pô. Olha o que vocês vão falar, hein? Alô. Olá. E aí? Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? É, eu já ouvi uns pedaços dos programas de vocês. Não faz isso, não faz isso. Desculpa, alguma coisa. Não, tá tranquilo. Eu acho que Renan só me mostra a parte que pode. Ô, Wes, tá reconhecendo essa voz? É da Carolina Faustini, super podcaster, cara. Ah, quem dera, super não. Oh, essa aqui é a Carolina. Não tinha reconhecido. Muito legal, muito legal. Parabéns, viu? Parabéns pra vocês também, viu? Obrigado. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ô, Wesley, botei você no grupo aí, hein? Vou sair desse grupo agora. Não, peraí. Eu fico procurando os grupos que o Wesley não estava. E no Twitter nós tivemos aí a participação do Rafael Machado no arroba Fael Fonseca. E ele mandou dois tweets pra gente. O primeiro foi: viajando e ouvindo o mais excelente podcast da galera. Viajando e ouvindo o mais excelente. Faltou alguma coisa aí, né? É que é Twitter, poucas caracteres, cara. Às vezes tem que comer alguma coisa. Pois é. Talvez mais que excelente seria. Daí ele falou dessa vez sobre Pacu. Pacu, rapaz. Então, Pacu. A gente aqui, a gente chama aqui de... Alô? Ah, tô ouvindo. Ah, não, é que ficou mudo de repente. Foi um derrame isso aí? Não, eu ia falar, a gente chama isso daqui de dislexo, né? Quando o cara escreve assim, mas... Não sei. E acabou dando uma dislexia em você aí. E é, e deu em mim. É Deus isso é Deus. Viajando e ouvindo o mais que excelente podcast da galera, na trilha PC. Então, obrigado aí, Rafael Machado, participando com a gente no Twitter. E logo depois ele mandou um outro tweet também. Realmente vi que não entendo nada de parkour. Aguardando a segunda parte. Show de bola. Nós fizemos um programa meio que às pressas, deu uma coxa de retalhos do caramba pra montar aquele último programa. E prometemos aí uma segunda gravação. Então, em breve aí vai sair. O pessoal tem tem agradecido aí e esperado esse segundo programa. Vamos ver quando vai sair, né? Não parkour sei se... é um assunto legal, né? Parkour eu acho que é massa. Não sei se precisa, visto que parkour é só sair pulando por aí, né? Ah, rapaz. Eu acho que não é assim, né, cara? Eu acho que você tá confundindo com a elástica, cara. É parkour. Ah, é pra... E parkour. Não é pogobol. Pogobol é a vantagem é essa, você só sai pulando por aí. Sim. Lembrando os ouvintes aí também de continuar favoritando, dando 5 estrelas lá no iTunes, isso é importante pra gente. Acho que não só pra gente, como que pra qualquer programa que participa, que você escute, que você goste, né? Vale a pena você colaborar e, de fato, contribuir com esse programa. Se não puder financeiramente, lá pelo Padrim, que seja pelo iTunes, né? Não necessariamente você precisa ter um iPhone, precisa ter um equipamento Apple pra participar desse review, né? Então a gente espera que você continue contribuindo e colaborando, dando sua opinião e nos favoritando lá para poder fazer a divulgação do Na Trilha. O legal é assim, ó, o cara que ouviu o Na Trilha e não gostou, dá 5 estrelas. O cara que ouviu e gostou, dá 5 estrelas e comenta. Pô, Wesley, você é um cara muito sagaz, rapaz. Você copia a frase do cara que fala. Você é um... você é um demente, meu. Você é um... você é um cara sagaz, rapaz. Muito obrigado. Okay. E, ó, também a gente tem aí um espaço, Douglas, que é o Na Trilha do Na Trilha. O que, que é isso? O cara escuta um episódio do Na Trilha, se ele se identificar com aquilo ali, ele faz uma foto... No momento em que ele estiver praticando alguma coisa referente àquele episódio, manda pra gente. Já recebi várias fotos de vários ouvintes, gente correndo, gente pedalando. Já recebeu nudes? Isso eu não posso falar. Já recebi gente nadando, já recebi gente fazendo rapel. Tudo bem. Então. Eu mandei tudo legal. Pra Lúcia, ela gosta. E gosta de jogar peteca também. Porque sabe... rapaz. Joga com a beleza. Quando junta a galera, chega a dar cansaço. Então. Quem dera eu tivesse nessa turma. Não, aquela só tinha pessoas jovens, mas... Sim, sim. Quem dera eu tivesse nessa turma. Aí, ó, Wesley, já tem gente ali te dando um alô que você entrou no grupo do Telegram, olha lá. Ah, não acredito, cara! Pô, agora eu sou do grupo! Viu ali? Deixa eu ver quem que foi que me deu alô. Ah, quem podia ser, né? A senhora. A senhora já me mandou um seu demente. Ah, meu Deus. Olha só, galera. Isso aí. Então, você tá vendo aí em tempo real como é que é essa zoação lá no grupo do Telegram. Então, esses caras que estão aqui com a gente, de vez em quando, participam com a gente lá. Mas eu recomendo muito você conhecer o trabalho deles, que é, na minha opinião, muito bom. Né? Você curte aí um humor... Como é que seria o programa de vocês, Wesley? Refinado. Como é que seria o programa de vocês, Douglas? É heterossexual cristão, eu costumo chamá-lo assim. Um programa de garbo e elegância, né? Exato, exato. Ortodoxo. Tô sem nenhumas amarras sociais que prendem um ser humano a falar coisa politicamente correta. Então esse sem eu dogmas, estou... né? Sem dogmas. É um programa da família tradicional brasileira, mas imagina uma família onde todo mundo foi internado por ter esquartejado alguém. É isso. Isso é normal, quem nunca? Exato, é. Era. Tivemos também vários comentários no site, né? O Petros e o Jorge Augusto, eles comentaram vários episódios, tudo de uma vez só. Posso falar uma frustração minha? Diga aí. O Petros é o maior comentador de podcast das podosferas, talvez, mas... Antes de você terminar, eu só te falo o seguinte, ele só comenta os que ele ouve. Vai lá. Não, exato. Nossa, agora chateou, agora... você chegou no ponto, exatamente. Mas como eu sei que ele ouve isso aqui, então ele nunca ouviu um chorume, nunca comentou um chorume, cara. Eu já falei pra ele. Muito pra não bem. Ouvir, né? Pra não, não entra lá, pelo amor de Deus. Não... Agora um off-topic aqui, a Dayana Almeida, ela é psicóloga, pra você ter ideia, né? Eu falei, Dayana, tem um programa aqui que eu tô gostando muito de ouvir, se você curtir humor negro e tal, e tal, e tal, você me diz se você gosta, que aí eu te indico. Ela, tô curiosa pra ouvir. Aí eu passei pra ela. E ela falou assim, nossa, se eles não forem opressores de minorias, eu vou ouvir. Falei, cara, então não ouve não, porque... Não, mas a gente é. É 100% o programa. Não, louco, não é possível. Não, eu às vezes me pergunto se a gente é opressor de alguém. Eu não sei. Mas eu acho que a pessoa percebe que é tão sem noção que ela fala, nossa, isso daí só pode ser piada, isso daí não tem como alguém tá... Falando sério isso. Exato. Aí eu indiquei pra ela, porque ela conhece o Paulinho, né, do Coachcast, aí eu indiquei pra ela o 53 e o 25, Tirada de Escola. Ah, e um pra ela se ambientar e o outro pra chegar no peito. O Tirada de Escola, ela vai falar, ah, ganhei mais 3 clientes aqui, já que ela é psicóloga. Pois é. Tirada de Escola foi o único que minha mulher olhou pra minha cara e falou, você é um nojento. Minha filha, ela tava aqui, eu não lembro o que ela fez, não sei se ela derrubou o rodo, né? Aconteceu alguma coisa, sua demente. Aí eu parei, assim, eu comecei a rir. Eu saí de perto, né, porque ela não perdeu a Exato, exato. Sim. Pra não ver ela chorar também, né? Por isso. Ah, deixa eu ver aqui onde nós paramos, tá. Então, nós tivemos vários comentários aí e tal. Agora pra leitura de e-mails mesmo, de fato. Douglas, quantos e-mails nós recebemos e quantos nós vamos ler? A gente recebeu 1.312.000 e-mails. Lotou a caixa de e-mails aqui, porque a gente lançou algumas coisas novas aí, algumas promoções, né? Mas pula uns dois, não lê tudo, não. Tem coisa lá no, na lojinha do Na Trilha, pneu de bicicleta, aqueles squeeze, sabe? Squeeze. Sabe o que tem lá também no Na Trilha? Tem motossarcos! Eles não vendem motossarcos, mas vendem adesivos. Tem um episódio de motossarcos, né? Adesivos para sua motossaco, squeezes, aquelas roupas coladas que esportista usa, essas coisas de esportista. Lá na lojinha do Natrina. Viseira, né? É, tem essas coisas, squeeze. É legal, hein? O squeeze, mas tem uma coisa que esqueceu de falar, cara. Tem também squeeze, entendeu? Oh, é verdade. Eu não tinha chegado nessa parte do Você tá em ordem alfabética, né? Sim. E tem squeeze própria pra whisky também. Achei legal isso aí. Que aí tem dois W's, né? Whisky-whisky. É, whisky-whisky. Mas como toda vez que o ouvinte ouve a voz do Wesley Zop, ele tem vontade de gorfar, então vamos ler só dois e-mails, pode ser? O primeiro deles foi do Fábio Murakami, 36 anos, Nagano, Japão. Ele ficou um tempo sem mandar e-mail pra gente aí e resolveu mandar um apanhado de vários episódios que ele ouviu. Só que eu vou manter somente o do último episódio, que foi sobre parkour. Só o que você gostou, né? Aqueles que ele criticou, você não vai pôr. O que ele xingou não vai aparecer. Caraca, vocês estão aqui só pra desmascarar mesmo. Apesar das dificuldades, o episódio ficou bom. E os convidados se saíram muito bem. E com uma pegada bem descontraída e informativa. Agora, para eu poder praticar, só se for nas árvores. Nas árvores? Não entendi por que nas árvores, mas tudo bem. Deve ser algum grau de parentesco com Tarzan lá no Japão. É, com esquilo também. Como é que seria o Tarzan do Japão, Douglas? Ah, não, seria sexy, provavelmente. Não, mas e o grito dele? O grito. Eu só digo uma coisa, não teria cipó, né? É. Talvez. Seria com bambu, né? Seria tipo salto em vara em vez de pendurar no cipó. Não, então, vamos lá. Ah, agora para eu poder praticar, só se for nas árvores. Ah, tudo bem. Porque aqui onde eu moro tem mais mato que casa. Ah, mas eram árvores? É, mas mato. Será que tem árvore no mato? Não sei se tem. Ué, é um lugar possível. Bom pra esconder árvore é na floresta, né? Ninguém acha, né? E realmente esse episódio merece uma segunda parte. Agora quero ouvir as histórias de tombos e fraturas dos praticantes. Esse cara é sádico. Que hein? Isso, cara? O cara quer falar assim, ah, eu. Agora não ando mais porque eu fui pular na árvore. É porque o Akira, ele. Ele tava com problemas na conexão dele, realmente foi difícil gravar aquele episódio. Mas ele gostou muito também de ter participado e tá devendo aí uma segunda participação. Nós vamos lançar sim um novo programa. E que bom, Murakami, que você tem árvore pra pular aí, porque por aqui tá meio difícil, né? E depois ele termina ainda com uma risadinha, um hehehe aqui, abraços e sayonara! E o nosso segundo e-mail é da Dayana Almeida. Ela é host, editora, lá do podcast Gerando Novas Histórias. Já participou com a gente aqui, inclusive. Amei o episódio. Sabia muito pouco, quase nada, e já estou planejando ir no YouTube assistir alguém subindo um muro de 4 metros. Adorei a filosofia também. Ser forte para ser útil, é assim? É assim mesmo, Dayana. O ser forte para ser útil é uma das vertentes aí, filosofias que o Akira trouxe pra gente no programa. Fala pra ela que não precisa ir ao YouTube pra ver um cara de 4 metros, ver um cara subindo um muro de 4 metros, é só ver um filme do Jack Chan. Ah, sim, é verdade. Sim. Bom, e tem aqui enviado do meu iPhone. Isso daí acontece bastante. Um dia eu vou mandar um e-mail pra vocês, não vai estar lá enviado do Ball Mail, vai estar escrito isso, cara. Vai estar escrito. E agora chegou o momento que alguns ouvintes anseiam por isso, né? De toda a nossa audiência. Pergunta polêmica. Não, tava louco. Ufa. Não é. Ufa. E, ouvinte, se você não entendeu o que é isso, pergunta polêmica, eu te sugiro não ouvir o Chorume. Não. Porque aí você vai saber o que é uma pergunta polêmica e, de fato, lá... Não é fácil, é polêmica mesmo, entendeu? Inclusive Sim. Tem participação minha lá nos e-mails, hein? Então, o momento que alguns ouvintes anseiam e esperam por esse momento de saber o que pode acontecer, eu quero revelar um troféu joinha de hoje. Obrigado! Cara, é isso que eu tô falando! Dessa vez não é pra você, mas... Nenhuma vez, ele nunca ganhou um troféu na vida. Você chegou agora, tá? Você nem pagou passagem, você sentou na janela, pulou a roleta, senta aí, calma aí que já vem história. O prêmio joinha de hoje, ele vai para o Petros Davi. Por que ele mereceu aí o prêmio joinha? Porque eu falei que ele não comentou no Chorume. Você é um canalha, Renan. Mas o Renan, eu vou falar, cara. Você é um canalha, rapaz. Você é um demente, você é um mequetrefe. O Lonato com vida torta. Mentiroso e caluniador, rapaz. Dessa vez ele correu atrás desse prêmio joinha aí. Ganhou um squeeze do na trilha aí. Um squeeze preto, né? Pois é, então o Petros ganhou aí dessa semana. Parabéns, Petro. Obrigado aí pela sua participação, seus comentários. E o Douglas e o Wesley aí estão esperando sua participação lá também, né? Que agora eu fiquei mal na foto, né? Então, por favor, faça jus aí esse título de comentador da Podosfera Brasileira e comente lá também. Mas lembrando Sim. Que se você participar do Chorume, o Cirilo nunca mais vai te dar nenhum troféu joinha. Ah, que isso. É só merecer. Então, Douglas, Wesley Zop, agradeço demais aí a participação de vocês. Saibam que eu curto de montão o trabalho que vocês desenvolvem, o humor que vocês trazem. Já me fez rir de montão, já fez eu ofender a minha família gratuitamente. A gente é assim, né, cara? O nosso objetivo tá sendo alcançado. É, né? Tá certo. Destruir a família brasileira. Por favor, façam aí, mais uma vez, o seu jabá aí. Faça o convite pros seus ouvintes. Tô tentando imaginar algum dia alguma forma de convidar vocês pra participar do Na Trilha, uma pauta nossa. Você acha que a gente consegue? Arremesso de CPUs? Você considera a dama um esporte? Ele é um esporte, mas ele não é considerado um esporte outdoor, né? Que é o tema do Na Trilha. Mas e se não, for dama no meio do mato? Não, mas e se for pra jogar aquele jogo de tabuleiro chamado trilha? Aí vai ser hipocrisia vocês não aceitarem. Exato. Não, mas, beleza, mas aí você tem que ter uma participação efetiva, ativa e construtiva no esporte. Não, mas o Wesley é o maior jogador de damas e trilha do mundo, cara. Mas ele não foi preso por isso ainda? Jogar a dama da ponte? Não. Ah, não, por isso sim eu fui preso. Mas do jogo de tabuleiro... Você foi pego quando você vendia pastel na feira. A vigilância sanitária me fechou lá. Mas eu já paguei a pena, tá, Douglas? Então eu já tô de bem com a sociedade. No Jabá, vamos fazer o seguinte. O Douglas vai falar, porque ele fica explorando as pessoas lá no Chorume só pra eu e o Gabriel falar. Ele ainda é o host do programa, tá? Só por isso ele acha que tem que mandar. Sabe porque ele edita, ele que hospeda, porque ele é o dono dos equipamentos, ele é o dono das coisas. Ah, cara, fominha, cara. Mas você é o dono do meu coração, essa. Vai ter churrasco esse final de semana, hein? Coração de ganso. Ouça a gente lá no chorume.com.br, chorume com X. Alguns dizem que é um podcast de humor negro. Não sei se é bem verdade isso. Eu acho que é multiétnico. Eu procuro dizer que é um podcast de amor. Um podcast de bem com a vida. É, então a verdade. Gente está lá. Nossas redes sociais, para quem quiser, é Facebook e Instagram, é o Lixo do Lixo. E no Twitter é Néctar do Lixo. Mas tem WhatsApp também, Douglas? Tem um WhatsApp para quem quer mandar qualquer coisa que não seja nudes. Nudes não aceitamos. Se você quiser mandar fotos de você fazendo esportes, igual aí na trilha, aí pode mandar lá pro DDD19-994-95-5485. Você pode repetir? Posso, sim. Sim, então repita. Mas é DDD19-994-95-5485. Você vê que o cara, ele se embola todo no jabá, tá vendo, Wesley? Olha só, o cara é quem manda, nunca, né? Nunca falou. Tenho vergonha, né, de fazer propaganda de algo tão ruim igual o Chorume. Show de bola. Obrigado aí. Tinha outra coisa que eu ia falar. Agora é a hora que você mente e fala que curtiu muito participar dessa leitura de e-mails, que você escuta. Né? Então, por favor, agora você vai mentir dizendo que você faz isso tudo aí. Você também, Wesley. Eu me sinto emocionado toda vez que recebo um convite de um cara que paga 22 flexões por dia, rapaz. Então... eu me sinto emocionado toda vez que a gente é chamado pra falar merda em algum lugar, né? E a gente fala. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado aí pela atenção dos ouvintes. Continue ouvindo o Na Trilha, padrinhando Na Trilha, porque isso daqui só tende a crescer. Tal qual o nosso amor. Tal qual o meu batimento cardíaco por ter participado hoje aqui, porque é uma emoção... Uma emoção muito grande ser convidado por um podcast esportista, pensando que eu sou um sedentário de merda, isso que é muito... Opa, bom. Jogador de damas. Seria que é um meta-esporte jogar trilha na trilha? Jogar trilha na trilha. Ouvindo trilha. Puta, isso aí é um meta-podcast. Só lembrando que é Na Trilha o nome do programa, tá? Ah, sim, mas eu quis falar que era tudo trilha, então vamos de novo, então. Será que é um meta-esporte jogar trilha... Numa trilha, ouvindo ou na trilha? Se a pessoa conseguir acompanhar esse pensamento aí, eu acho que pode ser, hein? É impossível, né, acompanhar um pensamento desse cara. Obrigado, alguém reconheceu isso. Tá vendo? Tem o seu mérito, né? Deu a hora da janta aí, né, galera? Obrigado aí por um tempinho aí, né? Quase uma hora de gravação de leitura de e-mails que só vai 15 minutos. E valeu, obrigado mesmo. Toda leitura de e-mails que a gente participa tem 50 minutos, né? A gente tenta... É uma regra nossa. Caraca! A gente faz só tem um e-mail, não importa, mas vamos... Faz render. Vai render, 50 minutos. Só enchendo linguiça, né? Exato. E pensar que o número de flexões do Cirilo... É uma dica. Caraca, uma coisa, né, cara? Nossa, é muito easter egg no programa só, rapaz. Vocês são canalhas, vocês são. E que seja bem-vindo à primavera aí, né, gente? Exato, exato. Tá vendo? O dia da banana, hashtag dia da banana, viu? O Cirilo é uma flor, né, pra quem não sabe. Que bosta, hein? Tá falhando ligação. Valeu, galera. Ainda tem que pagar umas 22 flexões hoje ainda. Não pagou ainda, pô. Puta, 22 flexões no mês de setembro? Nossa, cara. Exatamente. Mais uma vez aí, obrigado. Valeu mesmo. Boa noite. Isso aí. Desculpa alguma coisa. Corta o que tiver que cortar. Se na hora da edição você, em vez de colocar minha voz, colocar a do Denzel Washington, eu vou ficar muito feliz, cara. Ah, mas a voz dele não é tão sedutora. Usa um plugin, alguma coisa, não sei. Vou tentar. Mas em inglês, claro. Quando lançar, lembra a gente lá, viu? Vou continuar os trabalhos aqui. Amanhã ou no máximo sábado, cara. Oh, valeu. E nas suas próximas férias, que você for passar na capital, que é Americana, São Paulo, né? Você pode vir gravar um com a gente aí também. Não, eu vou estar doente nesse dia. Mas parece que a gente não falou o dia ainda. Eita. Esse pessoal que faz muito esporte, velho, eles não têm a saúde muito boa, cara. É, não tem a saúde igual a nossa. Exato. Mas beleza, vou desligar agora que Tem coisas que são diferentes desse mundo, né, pessoal? A mulher do Renan, do Cirilo, chegou, bateu aí e falou, ó, a janta tá pronta, né? A minha falou, ó, você tem que fazer a janta, né? Pois é, e hoje eu tô terminando ainda de fazer a maratona. Eu ouvi, eu tô ouvindo nesse momento, antes de gravar, o Se Fôssemos Mulheres ou Homens. Sim. Aí eu falei, puta merda, foi a pergunta polêmica que eu mandei, mas não foi quase. Qual que foi mesmo? Mas o Wesley já pode saber? Ah, ele nunca lê. ele só manda na hora. Não, deixa o Wesley saber na hora. Tudo bem, caralho. Ô Wesley, mas só pra você saber, é pra todo mundo responder, tá? Eu mando sempre assim. Ah, é? É, ué. O fato de eu colocar o seu nome na frente é só pra chamar a sua atenção, mas é pra todo mundo responder. E como esse maldito que lê, ele não fala o que tá escrito ali. Ah, Douglas, me aguarde. Doido nessa. Falou. Chama a atenção dele da próxima vez, então, que lê o meu e-mail. Então, valeu, galera. Falou. Falou, obrigado. Tchau, valeu, obrigado a você.